Venha fugir do pampino, que um campino é tão só. Mas aqui na borda da água, um pescador a cantar, não vê que o Tejo tem mágoa de ter de seguir pro mar. Arriba Tejo, no campo já estão no varejo, vai ser um ano bom para as oliveiras, que bailam dos montes ao Tejo, ao ser batidas para claras certeiras. Depois há de ser o que Deus quiser, as adiafas virão, e então ali toda a gente virá contente, cantar e bailar sem parar. Ribatejo, venham daí ao terreiro, porque é sempre divertido ver um cantinho ligeiro. Pois quem tem sangue nas veias só para ao romper do dia, que no verão tão bem as cheias são cheias, mas de alegria. Votar com o Canal 2.

toda a gente. Este é o seu Canal 2 da Antena 2. Eu não sei que faz o sol, que não dá na minha rua. vez sem beber vinho. Que faz o sol, que faz o sol, que faz o sol, que faz o sol. Os olhos de pau preto, olhares de pena parada, dentes de letra miúda, boca de carta cerrada. Os olhos têm a cobra, quando olha de repente, mais vale um bom desengano que andar enganado sempre. Eu sei que faz o sol, que não dá na minha rua. É de me vestir de branco, é de branco anda a lua. Não vi ribeira sem água, nem praça sem pedourinho, nem donzelas sem amores, nem padres sem beber vinho. Sempre vai. Yes, yes, yes, yes.